Palmeiras 5-0, pode voar direto Puca para evitar a formação? Autorizado, Puca. Obrigado. Rio 5973, autorizado, ALM, colar pista 10, vento 1/500, 06 nós. Autorizado, ingresso, repórter pronto. Autorizado, decolagem com posto, vento 090 graus, 07 nós, pode parar do solo. Parado do solo, 16, controle 108, mais direto ao meu. 208, capta, ingresso. Quatro, pátio Índio Alfa, espera 1895, 1017 por viagem. Controle 120, decimal 8. 208. Cadê o papapá, Mike e Juliette Romeu? Papapá, Mike e Juliette Romeu, prossiga. Papapá, Mike e Juliette Romeu? Papapá, Mike e Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais. 500 pés na escuta do controle, litoral sul. Condições visuais, 500 pés na escuta do controle, Romeu. Controle, bom dia, Rio 5973, transfere. Rio 5973, contato radar, saída Puca, sub, mantém nível de voo 310. No 4 Lima, tem pistão no zero. Autorizado Teresina, nível 340. Decolada pista no zero com curva à esquerda, saída Momo. Após direto flock e após conforme rota do plano. Pista no zero, curva à esquerda, 1208-5062, sideral 9970. Pátio 3, chame pronto, federal. Pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, 1017, boa viagem. Pátio Índio Alfa, da ponto espera 1895, boa viagem. Obrigado. Recebe 5514, decolada 220, controle no 20.8. 5514. Autorizado. Controle, bom dia, TP 5594. Trip 5594, contato radar, saída Conde, submantendo de voo 130. 5594. São 3153, autorizado ali a decolar, pista no zero, vento 1 no 0 graus, no 0 nós. Rio 5973, está cruzando 120, autoriza Prodo RF 02. Aguarde coordenação, Rio 5973. Adão. Obrigado, total chantagem. Câmara. Rio 5973, autorizado direto, Romeu Foxtrot 018. Direto, Romeu Foxtrot 018. Pronto, tá. Já decolagem, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 1 2 nós. Rio 5973, passa nível de voo 160, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterando 2685, bom dia, senhor. Bom dia. 153, decolar 225, controle 20, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, é o 3153, bom dia, decolado, passando agora 1.700 pés. TAM 3153, bom dia, contato radar, saída da Elleda Bridge, submantendo de voo 380. Sobe ao 380, autoriza a Prodileda. Autorizado da Elda, presente. Autorizado da Elda, 3153. Confirme para o ideal para o destino. Confirmando o Natal. Total 9991, no caso de via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118.95, o ajuste 1017, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 118.95. América 980, Audio Eric, copy. American 980, go ahead. American 980, cleared Recife, flight level 370, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Tuca, departure after Caju transition, to intercept upper risk 58 after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 120.8 and SCOG 5051. American 980, clear, flight level 370, runway 10, departure, Puka departure, Kaju transition, Puka Whiskey 58, departure frequency 120.8, 5051 squawk. American 980, with back correct, gate 11, report 14, start up and push. We'll report start up and push, American 980. Azul 4234, bom dia, informação Juliette, confere, Recife, autorizado nível 370 e upper whisky 58. Decola da 10 com curva à esquerda, perfil da saída Puka, transição Caju, controle em 120, decimal 8 e aciona 5066 nos responders. Ok, autorizado 370, com curva à 10, primeira curva à esquerda, busca transição Caju, para o dia Oporuíque 58. 308, controle 50669, transponder, protegeu azul 4234. Azul 4234, correto, portão 1, chama pronto, que espera que saneamento. Amarelo, quanto pronto, azul 4234. Pronto, total 99 no 1. Total 99 no 1, autorizado a linha ID com a pistão no 0, vento, uma centena, 119. Autorizado a alinhar e decolar o total 153, Centro Recife, 1251-133-25. 251-3325, e o Mônica? Decolado, acho que 4, controle 1208. 1208, bom trabalho. Salvador Ground, America 980, ready for pushback into Turkey 11. America 980, clear setup and push for port 1 for America 980. Dia, acione 5042, submantenha o nível 310 na saída. 5042, agora acionado na MOMO, sobe o 310 total. Bom dia, SN identificação, autorizado a chegada a bons, deixa para 4 mil pés, QNH 1097. Total 991, contato radar, passando 2 mil pés, confirme? Confirmo. Mike Eco Delta, bom dia, confirmando o Manati. Papapá, Lima, Papa Mike, bom dia pra si. Curva direita, via corredor Axé, Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95 e aciona o padrão 0125. Ciente, mil pés, via corredores, reporte 20 milhas afastados. O Lima tava mais. Confirme. Gente, Lima Papa Mike, segue transponder, não recebo bem. Gente, confirme que vai prosseguir a mil pés ou 500 pés? Se possível, mil pés fora dos corredores. Gente, está presente autorizado direto Valença e reporte 20 milhas afastadas. Lima fora, reportará o Lima Papa Mike. Bom dia, Mike Eco Delta, prossiga. Já te chamo para o táxi. Mike, atente ao tráfego do Mike Juliette Romeu, agora nessa posição de 11 horas e 6 milhas e meia. Helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés. Cliente, não está visual com o mesmo e na frente do tráfego, não visual. Cliente, reporte visual com o mesmo, então. Quando possível, reportará. Dele, senhora, do Mike Juliette Romeu? Agora recebo 700 pés, a mesma altitude do seu tráfego. Posição 11 horas, está presente? 11 horas. Ainda não visual. Gente, agora está 5 milhas e meia. Vai passar pela direita aqui, também devido à informação. Gente. Lembra só aqui na cidade baixa. Ok, comando. É, o Lima Papa Mike está na... Pessoal de Paris, e agora já estou no mar. Valeu, Alain. Controle, Salvador, bom dia. Papá Romeu, Romeu, Eco Romeu. Papá Romeu, Romeu, Eco, X-Ray, achando a identificação. Prossiga na descida, reporte quando visual com o local de pouso. Visual, para a confirma estimado para pouso no 047, com o meu Eco X-Ray. Confirma, 047. Uno, 14 nós de grau de speed e 900 pés. 5514, serviço radar terminado, está agora a 63 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 130, chame Aracaju 1203. No quadro, copiou o controle? Hospital 9991, confirme pro E. Total 9991, confirme pro E. O total tá pro ano, corre. Quem? Siga, né? Pronto pra copa de informação, Júlia. Gente, solo 1-2, um decimal 9. Confirme, senhor. Solo 1-2, um decimal 9. 1-2-1-9, obrigado. Programa American 982, attending information. American 982, could you confirm people on board? 145 plus 9 crew, 154 total. 145 plus 9, okay. Taxi via MNA, Bravo Alpha, taxi India, Alpha to hold point runway 10, hold point tower 118, decimal 95, QNH 1017, American 980. India Alpha holding point 10, power there 118-95, 1017, American 980. Estão 3 no 7 na opção, estão de Copa Guarulhos, informação em curso a Juliette, prepare a saída da EL. Da EL, obrigado. Geral 99703, autorizado, reporta ataque. Meu eco ex repetiga. Romeu eco ex rei, revisou modificar 21043, desça para o sítio de tráfego. QNH em Salvador 9097. E reporte visual com feira. Lima Papa Mike, para seguir condições visuais, sem frequência de. Confirme apenas o estimado para pouso em Valença. Confirmando curva direita após a decolagem da pista 10, confirmando portão, tanto 317 nós. Gente, portão 9, chama pronto, estacionamento, tanto 317 nós.